Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse programa pra você, que é nosso queridíssimo assinante do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita. E aqui comigo estão hoje Evandro de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. E nosso excelentíssimo editor e muitas vezes participante também do 99 Vidas, Edu Alhai. Olá, o backup pela segunda semana consecutiva. Tamo junto. Exatamente, o Jurandir está viajando para poder chorar no seu show de emo lá, que ele foi assistir lá em Recife. Como é que chama? É o... Tá achando Belo Horizonte que é jovem, então, depois volta com a costinha do Frei Damião. Vai ter esse festival aqui em BH também, esqueci o nome, é bem legal. Se divirta aí, Juras. Tem que aproveitar isso. Exatamente. E é o seguinte, nós tivemos essa semana uma polêmica que nós vamos trazer aqui para discussão no bônus do 99 Vidas, que a Nintendo acabou aí ganhando um processo, né? Na verdade, acho que ela chegou a um acordo, né, para não alongar ainda mais o processo contra os desenvolvedores do emulador do Yuzu, que é muito famoso, o emulador de Nintendo Switch. E os caras aí vão ter que pagar 2,4 milhões de dólares, se não me engano, é a quantia? Pra Nintendo, e vão cessar desenvolvimento não só do Yuzu, como também do Citra, que era um emulador do mesmo grupo que emulava o 3DS, né? Então acabou meio que indo de bandeja aí o Citra também, que era um emulador de um console que a Nintendo nem fabrica mais, nem vende jogo mais, né? Já fechou até a loja. Mas é importante falar que ele entrou justamente por causa do bolo, é que o pessoal da Yuzu teve que cessar as atividades, isso, né? Então... ele meio que foi de gaiato, foi subir no telhado junto, né? Mas o rolê do o que aconteceu começou... acho que a gente até chegou a comentar semana passada que a gente tava trocando ideia sobre o Switch lá, chegou a passar alguma coisa por cima, que a Nintendo tinha comentado que sobre o aumento, né, da pirataria, principalmente na época que lançou o Zelda Tears of the Kingdom lá, que ele teria... porque ele vazou antes do lançamento, né? Tipo, antes de lançar já tinha gente jogando nos emuladores e tal. E que... ele não teria só nos emuladores, né? É bom falar, mas os consoles, sim, no geral. O vazamento dele não é ligado ao emulador, né? É um vazamento dump de cópia física, jogando principalmente. De maneira não legal, digamos assim. Isso, sim, mas tipo, o que a Nintendo usou de argumento foi isso, né? Que o emulador puxou a galera, incentivou a galera a baixar o jogo, mas mais de 1 milhão de vezes, segundo a Nintendo, né? Aí o que eles entraram com um processo contra os caras, e tipo, em menos de, sei lá, 2-3 dias, eles entraram nesse acordo pra não ir pra julgamento, né? É só importante mencionar que a sequência de eventos não foi exatamente essa, porque a Yuzu anunciou, inclusive parecia que a Yuzu ia comprar a briga, porque eles chegaram a anunciar no dia seguinte e falaram assim: olha, nós estamos contratando um advogado pra tratar isso. Aí você falou assim, pô, os caras vão pra briga. O advogado eles estavam contratando pra fazer esse acordo aí, né, cara? Que compra briga. Não, então, não, mas não era esse o tom. Não era esse o tom. Aí o ponto que eu quero chegar é esse. Eu acho que eles contrataram o advogado e falou assim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, vocês vão dançar. Então eu acho que essa parte do acordo foi justamente o advogado chegando e falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, vocês vão tomar na cabeça, vocês vão perder. Cara, então é melhor partir lá pro acordo. Eu tô com as teorias aí que eles já... Eles sabe, já tava esperando que isso ia acontecer um dia? Não, um dia todo mundo espera, mas é o que eu tô te falando, é o tom da mensagem. É, cara, quando você faz uma coisa ilegal, você tem que saber que eventualmente pode dar merda, isso, né? O risco sempre existe, mas o que eu tô dizendo é assim, o tom da mensagem deles não foi um tom de... ah, vamos contratar um advogado amistoso, pra ver, pra, né, ganhar a briga. Não, eles falam assim, a gente já contratou um advogado, num tom de vamos pra cima. Só que o advogado sabe. O advogado olhou assim e falou assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É melhor a gente tentar fazer um acordo, porque vocês enfiaram a mão na merda e é melhor limpar pra não feder mais, né? É um abraço. Porque diferente dos outros casos, e tem alguns agravantes aí. Primeiro, a Nintendo já não é a mais amistosa das empresas com relação à emulação. Nunca foi, todo nunca mundo foi. Sabe disso. Só que a gente tá falando desse caso do Yuzu de um emulador pra uma geração corrente pra Nintendo. Então tem esse problema, que achar que ficaria por baixo do radar é meio até loucura de esperar. E o segundo ponto, e aí é que tá um ponto curioso, é que segundo os levantamentos da Nintendo, isso inclusive consta na documentação do processo, é que eles estariam fazendo uso das chaves de criptografia da própria... E aí tá o erro, tá? É, esse é o problema. Da própria Nintendo. Porque então, o que acontece? Mas é que não é um problema porque eles não usavam chave da Nintendo. Não, então, é. Pelo que eles analisaram o código, usava sim. Não usava, Bruno. Não usava. A treta que... Não, mas não dá. Não, a treta que tá no acordo que eles fizeram, o do emulador em si, era o que eles faziam no site deles, que eles tinham um Quick Start Guide lá, que tipo meio que dizia pras pessoas, ah, você tire as chaves do seu console e o firmware do seu console, e dava meio que uma receitinha de bolo. Eles não forneciam nem chaves e nem o firmware. Eles faziam essa receitinha de bolo pra galera ir atrás das chaves, que de fato você acha na internet, vocês sabem disso aí, o Felipe, o Evan, tá ligado? Qualquer que você acha, um que sabe usar aí. O Google não tem jeito, cara. É. Só que eles meio que diziam que eles meio que incentivavam, diferente, por exemplo, do caso do Dolphin lá, que de fato usava chave de criptografia. Por isso que até na época ele saiu fora do Steam lá. E o que a Nintendo meio que alegou é que através, digamos, do computador, vamos colocar, eles abriam a possibilidade das pessoas usarem software ilegal. Eles foram, tipo, em cima de uma pá de motivo que necessariamente do emulador em si não tinha muito o que eles, do que fazer, saca? Tanto que eu acho que a treta principal, na minha opinião, é algo que a gente já comenta há um bom tempo já, que é o lance dos caras. Eu vi uma expressão muito boa, o cara comparou com o Ícaro, sabe qual é? O cara quis voar muito perto do sol. Muito assim. Perto do sol, uhum. Né? Queimou as alças porque voou muito perto do sol. Exatamente, porque eu e o Bruno e o Felipe, a gente sempre comentou isso há anos. A Nintendo tá fazendo vista grossa pra essa porra há anos. Tipo, agora que eles resolveram cair em cima. Mas que os caras têm não só o Yuzu, como, por exemplo, vou pegar o RCPS3 lá, que, tipo, eles teve um puta desenvolvimento e a galera podendo trabalhar 24/48 por conta de financiamento coletivo, né? O que não é um problema, né? Sim. Inclusive, emuladores comerciais também não são um problema. Inclusive, teve o caso muito famoso na época do PlayStation 1 do Blim lá, né? Uhum. E que é, inclusive, um caso que é usado de parâmetro pra esse tipo de coisa até hoje, que a justiça, o juiz na época, negou o processo da Sony e meio que falou, ó, a emulação em si, inclusive, comercializar o software de emulação... Não é crime, não é um problema de infringir direitos copyright, autorais, né? Etc, desde que o produto não contenha código original da plataforma. Isso, exatamente. E o que a galera tá falando é que, de fato, o Yuzu não tinha. Mas, por exemplo, uma coisa que a galera tem que lembrar na época do processo do Blim também é que os caras tiveram que fechar o emulador, né, e o grupo também da mesma forma, porque eles não tinham dinheiro pra bancar o processo. Uhum. Então, assim, pode ter sido um outro problema que os caras estavam vendo no futuro gastar muito mais do que 2 milhões pra pagar. Exato. Essa parte que eu tô falando que foi a parte do advogado. O advogado olhou e falou assim, cara, não tem, vocês não tem como seguir com isso aqui. Mas eu acho que eles não queriam cair pra cima, não. O cara que tem 2.4 em caixa reservado aí, o cara já tava esperando isso acontecer. Isso, tá ligado? O cara já devia... Eles devem ter saído cheio de grana do bolso ainda. Sim. E falou, Nintendo, vamos só ver, a gente fecha essa porra. Acaba com tudo, a gente faz esse acerto aí pra, né, perdas e pra danos aí. Vocês ficarem bem na mídia, vocês conseguirem. Aí a gente vai e faz aquele discurso bonitinho lá que nós no nunca endossamos. De fato, assim, endossar a pirataria, nunca endossaram, mas porra, é o que você... né, gente? A gente, tipo, cara, não vamos ser ingênuo, ninguém, né, velho? É trouxa, né? Que você tá disponibilizando esse... Pô, não é muito bonito falar, não, é pra você colocar o seu jogo aqui, tirar do seu cartucho. Mas, caralho, 99% das pessoas vão usar pra pirataria. Saca? Esse discurso, não, nós nunca... Esse aí é um discurso pra inglês ver fudido, né? Você leu o statement deles? Só tava estudando... Mas, assim, mas mesmo assim, de qualquer forma, isso não é um problema legal deles, né? Uhum. Entendeu? Ainda não seria um problema, eles ainda poderiam falar, beleza... Eles poderiam tentar bancar essa disputa, né? Mas é muito difícil você querer se manter em cima de um processo com uma empresa como a Nintendo. E principalmente porque, beleza, eles encerraram as atividades, o site deles saiu do ar. Mas, porra, o emulador tá aí, irmão. Ele não subiu, não. Tá não, até uma vez que tá aí pra sempre, tá né? Na mão da galera. E nem vai sumir. Inclusive, já tem um tanto de gente que já tá modificando ele aos poucos aí, fazendo... subindo com outros nomes, de outras formas, sabe? O meu tá instalado aqui ainda, firme e forte. Exatamente, então... Se bem que essa parte aí tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem muita galera... Não, a gente continua, a comunidade continua. É, vai tomar processo também, dependendo. Vai tomar processo, pô. Cuidado, né? Mas assim. Mas o que gerou uma polêmica, né, essa semana. Não é como se a Nintendo tivesse usado a carta processo e ela não pode processar mais ninguém. Exato, né? É. O que gerou uma polêmica é que, tipo assim, foi ver o tanto de gente comemorando a queda do software de emulação, né? Eu não digo nem diretamente a ideia da pirataria, mas o tanto de gente feliz que apareceu e defensor da Nintendo porque os caras ganharam o processo em cima do... Cara, isso aí é estranho demais, é loucura isso. Assim, de novo... Fã de empresa, Bruno? Paquita da Nintendo. Não, é loucura. É loucura, porque assim... É, primeiro, pra você que é fã da Nintendo... Beleza, a vida continua exatamente como você tá. Você tá comprando seu jogo, você vai continuar comprando. Nada contra, né? Tem até amigos que são. Não, e a vida continua do mesmo jeito. Você vai continuar comprando seus jogos normais. Assim, eu acho que o problema maior, e essa parte é que eu... É justamente essa parte que eu concordo com o que o Edu comentou. Os caras estavam pedindo, mano, porque assim, é o que eu falei. A Nintendo já não é a mais amigável das empresas com emulação de legado. Imagina você ficar sustentando durante o tempo... A emulação de uma plataforma corrente da Nintendo, cara. Era uma bomba esperando pra explodir. A Nintendo caça site que faz hosting de ROM de cara pequeno e de cara grande também. Imagina se ela não ia chegar uma hora e falar assim, tá, agora a gente vai virar pro lado dos caras que estão fazendo dinheiro. Emulador, entendeu? É, cara, é loucura, tá ligado? Assim, no de ROM ela já vai com a razão, né? Isso, porque aí a ROM não tem o que falar. É. A ROM não tem o que falar. A ROM é a parte protegida, inclusive. Essa aí é ilegal mesmo, isso aí não tem como. Agora, a parte da emulação não tem, só que era questão de tempo até eles virarem, cara. Porque assim, uma coisa ela fazer vista grossa, puta, emulador de 64, sabe, emulador de Super Nintendo. Deixa os caras com emulador e a gente vai fechando as portas das ROMs. Agora, esse caso de um emulador de uma geração corrente era muito questão de tempo, cara, não tem como. Não tem como, cara, é a Nintendo. Agora... Uma coisa é a posição da Nintendo, e aí ela tá no direito dela de brigar, porque é propriedade dela. Outra coisa é galera celebrar, sabe? Isso é um papo totalmente diferente, cara, porque a gente já falou isso aqui um monte de vezes, e é, se não fosse a pirataria, se não fosse a emulação, 90% da história dos videogames estaria perdida, cara. Sim, se não fosse alguém, em algum momento, ter extraído a ROM de um jogo, se dependesse da própria indústria se preservar... Não tem as empresas, não tem o menor... Não, cara, não interesse, tem o menor, né, esforço. Mano? Agora, de alguns anos pra cá, existe um esforço pra manutenção desse conteúdo, preservação. É, um esforcinho, né? Mas ainda é um esforcinho. Pelo menos tem, bem. Né? Mas, de novo, anos 80, anos 90, não vou nem pros anos 70, anos 80, anos 90, cara, tá cheio de jogo que não existe mais código-fonte, cara. Se não fosse alguém extraindo a ROM do joguinho lá, o jogo tá perdido. Pô, tá perdido. O bom jogo do Cacete Planeta. Vai achar onde, tá ligado? Se não for site por aí. E tipo assim, e o acesso a essas coisas também, ele modifica as próprias pessoas. Eu tenho certeza absoluta, se não fosse o SNES 9X, eu não estaria gravando esse podcast aqui agora. Porra, uhum. Sacou? Não, aliás, eu digo mais. Então assim, é uma coisa que... Pô, gente, vamos... A antidemocratização do software, assim, principalmente de software, igual a gente falou muito software que nem existe mais... E a pessoa às vezes ser fã de... Inclusive durante essa semana da polêmica aí, teve alguns fãs de marca aí que descobriram que existem uns endereços de e-mail e de página dentro das páginas da Nintendo que é só pra denunciar coisas de pirataria e de emulação, sabe? Mano, isso pra mim é uma maluquice. A galera, tipo já assim... Já dizia o Dudão, Deus está triste com tanta falta do que fazer. Cara, bizarro, porque tem lá uma página lá do suporte da Nintendo lá, como denunciar potenciais violações de produtos Nintendo. Eu falei, irmão... Mano, eu vou... Tipo, faça o nosso trabalho. Tá ligado? Trabalho, o cara vai parar o precioso tempo dele. Aqui, ó. Bruno Carvalho, pirateiro. E tava maluco lá no Twitter, mano. Falou, ó, galera, achei aqui, ó, vamos denunciar. A galera tentando denunciar o Rio Jinx, que é o outro emulador que existe, que inclusive tem brasileiros envolvidos no meio aí. E os caras denunciando tudo e querendo denunciar matéria de site que tá falando do emulador e que, por exemplo, que o emulador ainda existe. Agora, como eu falei, começou a aparecer outras pessoas hosteando o Yuzu em outros lugares e tal. E os caras, ó, galera, tal site fez matéria falando que pessoas estão fazendo projeto igual do Yuzu aqui. Falei, mano... Vamos denunciar o site. Por que você perderia qualquer segundo da sua vida fazendo o que o Edu falou, fazendo trabalho dos outros ainda, sabe? Polícia da Nintendo, né? Pô, irmão, não... E sabe, e sendo contra um bagulho que é... Não é nem quanto o bagulho da pirataria, quanto a emulação em si, né? Eu acho uma discussão uma doideira, porque assim, mano, é ilegal e é errado. Isso nem cabe discussão, tá ligado? Ficar discutindo lei é maluquice. Agora, porque tem, os jogos só são o que são. Eu vi uma, na época que eu tava no Twitter perdendo meu tempo, tinha gente que argumentava o seguinte: ah, mas o jogo só existe por causa da galera que paga. E porra, não é tão verdade, né? Tipo, vai ter sempre a galera que paga, mas porra, às vezes o cara só jogou porque era pirata e no futuro esse cara comprou o jogo original. Pagou outro. É. Exato. Pagou. É, tá ligado? Tipo assim. Calma. Eu joguei Final Fantasy VII no meu PlayStation 1 pirata e eu acabei de gastar R$350 no Final Fantasy VII no meu PlayStation 5. Calma, aqui, isso aí não, calma. Aí, assim, calma. Eu não teria essa conexão hoje pra poder fazer eu isso agora. Eu vou até trazer um exemplo passado, recente tá de um meio legal em que isso tá acontecendo e aí a gente defende e aí agora a gente tá... Eu não gosto de incoerência. Uma coisa é a pirataria, beleza. Agora, não dá pra... O que a pirataria não faz, talvez, e aí esse é o ponto, é tirar alguém que pagaria pelo jogo. Exato. Isso essas aí. Um milhão então, de pessoas que jogaram o Zelda, eles comprariam o Zelda TikTok? Não comprariam, isso, provavelmente. É então, essa é a não. discussão, né? Então, mas será que o cara que compra o Zelda pirata não compra o Switch só porque ele vai jogar o jogo pirata? Não, são coisas diferentes. É, aí também são coisas diferentes. Calma, não, calma. Primeiro que o caso específico do Yuzu, ele não roda no Switch. Já começa por aí. Então, primeiro ponto. E de novo, o caso específico do Yuzu, ele não é pirataria, né? Ele é emulação, é diferente também. Isso, a emulação dele. Beleza, agora, mas a gente tá falando da pirataria. Você acha que um cara que... Caralho, o Zelda é 400 conto, impossível comprar. Mas se o Zelda de graça e um Switch, eu consigo comprar pra jogar. Tudo bem, mas você não vê esse cenário acontecendo. Então, não, pode acontecer, mas você entende que isso não paga o jogo. A discussão aqui não é se o cara vai mover dinheiro pra Nintendo. Não paga o jogo, mas movimenta a indústria. Então, até onde? Ele comprou o hardware, não, calma, são coisas diferentes. O cara não compraria, mano. Tá, tudo bem, mas ele comprou o hardware uma vez. De onde as empresas tiram dinheiro? É, infelizmente é do software. A maioria delas. É no software, não é no hardware. Então, mas o cara que vai comprar o original, ele já vai comprar, foda-se, tendo ou não pirataria. Mas é o que eu estou te falando, são argumentos diferentes. Uma coisa é, a pirataria tira a gente que iria comprar o jogo? Provavelmente não. O cara que não ia pagar, não vai pagar de qualquer jeito. É, tá. Agora, o outro lado que você está trazendo é o seguinte, ele traz dinheiro, não traz. Isso aí não adianta ver essa ilusão de que, ah, tanto é que eu vou citar um caso que não é ilegal, mas saiu, teve notícia essa semana. Isso não é uma exclusividade da pirataria. Eu vou trazer o exemplo do pessoal do Ori. Eles fizeram um statement essa semana dizendo que o jogo estar no Game Pass não ajuda o estúdio. Ah, mas você me pareceu birra também, hein, Bruno? Não é nem que está, é que ele falou, ah, se você quiser apoiar o estúdio, jogar você o jogo no Game Pass, não adianta nada. É. Exatamente. Mas se você comprar ele, ajuda pra mais. Pra você ver ajuda... que o ponto não é nem a pirataria. Se você quer ajudar a empresa, você tem que comprar o jogo. Isso por isso que eu um não sei esse exemplo. Não é um caso da pirataria em si, é o caso de não, mas aí você joga. E esses caras, os dedos duros aí da pirataria, tá só querendo ajudar a Nintendo, então. Não, mas eu não tô falando isso. De novo, em algum momento eu trouxe algum argumento falando contra a pirataria, o que eu estou dizendo. Não, mas você entende, na cabeça dessa... Dos dedos duros da pirataria, eles só estão querendo ajudar. É, exato, é. Eles estão ajudando. Cara, é muito. Vai se foder. Tipo assim, velho. A gente acha maluquice. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o argumento de que a pirataria traz dinheiro pra empresa? Não é sobre é a motivação, eu tô te falando. Então, mas aí é loucura. A motivação da galera é loucura. A motivação é: quero ajudar a empresa. Aí ele vai lá e dedura porque ele acha que ele tá ajudando a Nintendo. Então, é a cabeça do cara, vai fazer o quê? Cara? Ele é tão loucura, fã que ele acha que ele tá ajudando a Nintendo. Ô, oh, mas aí. Voltando lá à parada de atual geração, é foda, assim, fazer conseguir a emulação do console de atual geração. Mas eu acho que o maior problema da parada toda foi ter involuntariamente incluído o Citra no rolê, né? Que tipo assim, que a Nintendo que não... já era, fechou, né? A loja, tem jogo isso, que você não consegue comprar mais... Mas aí foi efeito colateral. Não, isso aí não tava no alvo da Nintendo. Isso aí sim, mas como os caras estavam porque... junto, foi junto também, né? Não tá nem no processo. Não, então né? É por isso que eu falei, é dano colateral, é dano colateral. A Nintendo não tava mirando, mas ela acertou por quê? O que determinou o acordo foi que eles cessassem a produção imediatamente. E aí isso estende a tudo que eles estavam fazendo como, entre aspas, estúdio. E aí o Citra entrou na dança. Eu achei um termo muito, muito curioso, Bruno. Curioso. Que eles usam lá, que é tipo assim, que eles falam do site, os assets, eles falam surrender as paradas, tá ligado? Dá a entender que eles entregaram isso pra Nintendo? É porque assim, quando você usa esse termo sim. De surrender, é pra você simplesmente, esse surrender bem entrega pra, ó, tudo que você tem, entrega pra gente. Olha aí, rapaz. Não, mas isso aí é normal, tá? Não leia algo que você... Será que eles fizeram de propósito pra pegar o emulador do Yuzu? Não. Não pra pegar, mas eu li uma teoria que eu achei plausível. Switch 2 rodando o emulador do... Não exatamente, o Switch 2 rodando o emulador. Faz sentido, mas até são do Vibe. O Switch 2 ele tá indo na mesma base do Switch 1, aparentemente. Não vai precisar de emulação. Chapéu de alumínio, Bruno! Safados! Teoricamente ele tá indo na mesma base do Switch 1 e tá aí. Caraca, mano. Chapéu de alumínio. Tô com o Edu, Nintendo safada. Caralho, usou os caras. Não, o que eu tô dizendo... Espiral louca, mano. Para, não, gente. Não, o que eu tô dizendo é que se eles continuassem com grana bancando esse projeto do jeito que tá, pra eles lançar um emulador de Switch 2 Day 1... Entendi. Ser muito difícil, sacou? Entendi. Tá, você tá falando do pessoal da Yuzu, não é? Caso eles continuassem nesse rolê com grana entrando... Eu acho que a Nintendo safada não queria desenvolver, falou, esses caras já fez outro trampo lá, ó. Não, acho que não. Até porque não vai precisar, acho que não vai precisar de tanta coisa isso pra ter uma retrocompatibilidade no próximo. Não é se vai precisar, gente, até porque vocês têm que lembrar que o bagulho já sendo desenvolvido, aí eles vão agora... 6 meses antes de anunciar o bagulho, eu falei, ih, rapaz, vamos botar o emulador do Play 1, do Switch 1. Porra, se bota no Play 1, é gênio. Não por conta de emulador, mas eu achei plausível, só agora eles têm... Cara, o TikTok tá aí faz um ano já, caralho, por que só agora não, os caras... Não, tudo bem, essa tua do que isso pode impor um risco pro Switch 2, beleza. Agora, essa teoria maluca da galera de, olha, eles pegaram o emulador do Switch 1 pra poder usar no Switch 2, isso, não. Isso aí que o Edu falou faz bastante sentido, sim. Isso inclusive, faz. Vamos proteger a galera do Rio Jinx aí com tudo agora, porque... E o Bruno plástico bolha, os caras, né? Pra facilitar a nossa vida do futuro. Mas é isso, né? O fato é, polêmicas com fanboys e defensores de marcas, polêmicas com pirateiros também, não vamos fugir da... Fugir da raia, somos a favor. Da raia dos pirateiros também não, exato. O Bruno evita falar que ele é um Luffy, mas ele tá ligado. E o... tá aí comprando o R36 aí, a rodo, inclusive. Mas só jogo o que eu tenho, só. Deus tá vendo. Bora ter que botar uma câmera 24 horas em cima do Sauron, Deus tá jogando. Tá aqui no Sauron lá em cima, ó. Tá pegando a BIOS dos seus videogames? É. Não, porque os que eu uso não precisam de BIOS. Ah, tá. só emula Atari... Convenientemente. Só emula Atari e Mega Drive. Não, por exemplo, vou dar um exemplo. O emulador do R36S é bom. O cara tava falando de Dreamcast aí, semana, todo contente. Tá jogando no Dreamcast mesmo, aquele monte de jogo. Mas eu leio agora a lista que eu tenho dos jogos do Dream no meu R36S e mostro pra vocês os discos que eu tenho aqui, filho, os GDs, tudo aqui. É, agora. Vai dar certinho. Agora. Ninguém vai entrar no site de dedurar você, não, relaxa. Não, mas eu tô suave, filho. Aqui você tá em casa. Ninguém liga nesse nível, não. Você pode ficar tranquilo. Até porque o que eu ia falar do R36S, o bom dele é que ele tem emulação de Play 1 sem necessidade da BIOS. Se você colocar a BIOS do seu videogame, vai aumentar a compatibilidade. Mas se você não tiver, ele roda normal, filho. Ele vai embora. Ah. O pessoal do Yuzu falava a mesma coisa. Depois você manda a BIOS do seu Play 1 aí pra mim. Então. Pra testar, né? Pra testar um negócio aqui. A BIOS é intransferível. A BIOS aí. Mas é o que eu falei, você pode usar sem a BIOS. Isso que é a beleza do R36S aí. Inclusive, aproveitem o link de afiliado lá na... Exatamente, isso que eu ia falar. 99 Vidas. Tem o link lá pra você que você comprar o seu R36S, o novo queridinho do 99 aqui. Quase que eu comprei essa merda também, mano. É isso, mas tem que comprar, Edu. Porque eu nem ia jogar, cara. Ia ficar parado aqui. Joga, você acha que não vai jogar, mas você joga. Na hora que chega, você joga, pô. Exatamente. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Edu Alhai. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Até semana que vem.